saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco. Mas todo bebum fica chato. Valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Todo mundo sabe o refrão. Vamos lá. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só beleza de dar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Reginaldo Rossi, Garçom. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. 2014 vai ser um ano especial para o Brasil. Nós temos aqui grandes eventos, né? Temos, por exemplo, a Copa do Mundo, que vai chamar a atenção do mundo inteiro para o nosso país. Tomara que a turma do Filipão... Eu não botava fé na seleção do Mano Menezes, não. Mas nessa seleção do Filipão eu boto fé, sempre lembrando que nós temos aí a Alemanha, a Argentina, a Espanha, que são sérios candidatos, né? Fora alguma zebra aí de um país africano desse que possa correr por fora. Mas vai ser seguramente um ano de muitos eventos. E você que é produtor de eventos, você precisa garantir logo os seus artistas, senão você vai ficar na mão, viu? Eu vou te dar o telefone aqui da RBM Música. É o 61-9981-3601. 9981-3601. A RBM tem um artista do tamanho do seu evento. Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, Di Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. 9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A Elisângela de Jesus, de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, ela que curte o nosso programa pela Portal FM, todas as noites, de segunda a sexta-feira, lá naquela simpática cidade baiana, ela tem uma dupla da preferência dela, né? E eu vou atender seu pedido, Elisângela, um beijão para você, ela comunica sempre comigo pelo Facebook também. Chico Rei Paraná e a participação do Leonardo, Alma Transparente. Meu mundo, minha vida, meu carinho. te dei meu coração. Porém fiquei a ver navios nesse mar de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente e joga dentro de limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, blefa e ganha um jogo quem não mereceu. Chico Rei, Paraná e Leonardo, composição do Antônio Vitor, Alma Transparente, para o Fernando Cazuza de São Miguel do Iguaçu. Eu não sei qual é o estado que fica essa cidade, ele não colocou aqui, mas ele está chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Fernando, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A minha amiga Elza, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, mulher do Dodô, ela curte o nosso programa pela Cristal FM. De vez em quando ela liga aqui, nós batemos uma prosa no telefone, põe o Dodô para falar comigo também. Ela está sempre ouvindo, né? E ela pediu uma música que eu vou atender agora. Viu, Elza? Um abração para você, pro Dodô, para essa turma boa aí. De Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito

Falou, Cleita, foi uma alegria reencontrar você, o Edelson Moura, a Márcia Ferreira, o Maurício Fares, né? E eu escuto seu programa todos os dias. E eu gosto muito daquele quadro Trilha Sonora da Minha Vida, porque você tem razão. A gente tem músicas que marcam a vida da gente, né? E a Maria Guilhermina Silva não contou detalhes, mas pediu uma música que marcou a vida dela. Na Trilha Sonora da Vida da Maria Guilhermina Silva de Brumado, na Bahia, Odair José, Sem Saída. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vejo o seu rosto em cada pessoa que passa na rua, em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade. Nem mesmo sozinho consigo fugir dessa minha saudade. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Até na toalha eu sinto seus dedos me deixando louco. No meio do sono eu sinto na boca o sabor do seu beijo. De novo amanhece e acordo queimando de tanto desejo. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Na trilha sonora da minha vida, a Maria Guilhermina Silva de Brumado, na Bahia, pediu, e eu atendi, Odair José, Sem Saída. Esse é um sucesso do passado. Eu vou trazer agora um sucesso desses meninos que já estão aí há muitos anos, né? Há 30 anos, 20 fez aqui o quê? 20 anos agora, 92, 22 anos de carreira. É, e tem muita lenha para queimar ainda. Zezé de Camargo e Luciano e a sua música nova, Quando Acordo com Você. Direção

na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto à menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó, como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó, como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela. Dom Bosco e Vinícius, eu vou morrer de amor. E você pode pedir aqui no nosso programa a sua canção preferida. Pode ser música nova, música velha. A gente, se a gente não tiver aqui, a gente vai atrás. Eu encomendo pro professor Júlio César lá em Patos de Minas. Ele escrafuncha e acha, viu? Então você pode pedir. Você pode entrar no site da radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br. Pode mandar o nosso e-mail programacleitonaguiar@gmail.com. Pode pedir também no Facebook, nos dois perfis do Facebook, viu? E pode mandar também um Twitter que a gente atende você, a sua música, o seu recado, a sua participação no nosso programa, que eu fico feliz de saber que você está me ouvindo. Mas quando você participa, eu acho melhor ainda, tá bom? Minha amiga, no próximo bloco eu tenho uma dica de beleza para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, eu sei que você é cuidadosa, que você se cuida, e eu quero te dar agora uma notícia boa, viu? Chegou a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Agora que você vai ficar bonita, viu, comadre? Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Você vai ter o shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E você pode também ser um revendedor desses produtos. Você pode comprar para o seu uso pessoal e pode se transformar num revendedor e ter uma bela de uma fonte de renda, viu? E se você disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas, é mais saúde, é mais beleza. Eu, para falar em beleza, eu tenho uma dica de beleza para você, porque a beleza não é só, você cuida da beleza não é só por fora não, por dentro também. Eu vou te passar aqui, isso, a minha mulher estava fazendo um tratamento e o médico passou para ela essa receita desse suco e aí nós incorporamos, eu passei a tomar também, mas é uma maravilha, viu? Você pode tomar pela manhã, o horário que você quiser, né? A gente toma logo pela manhã. Eu vou dizer os ingredientes que a gente coloca. Mas se você não tiver um, você pode substituir pelo outro, né? Couve, limão, maçã, hortelã, gengibre, manjericão, laranja, beterraba, cenoura, água de coco. Se você tiver, se não tiver, pode ser água comum mesmo. Então, se você não tiver todos esses ingredientes, e se você não tiver, por exemplo, uma maçã, você pode colocar uma fruta de época, pode colocar uma manga, pode colocar uma cajamanga, ou qualquer fruta que você tiver aí, né, uma goiaba. O importante é que você faça essa mistura. Ó, eu uso no suco que eu faço aqui em casa o seguinte: couve, limão, maçã, hortelã, gengibre, manjericão, laranja, beterraba, cenoura e água de coco, ou água comum. Agora, o que você faz? Você pega o líquido, primeiro você vai lavar um por um, né, a folha, e você descasca o gengibre, você tira a casca dele, pica em pedacinho pequeno, dá um sabor muito interessante na comida, né? Você lava tudo, tira da laranja, você tira aquela parte branca e tira as sementes também, porque você não vai coar esse suco, viu? Aí você pega o liquidificador, coloque um copo de 200 ml de água, Aí você vai, rasga a couve com a mão, põe lá. O limão você espreme, o suco de um limão. A maçã você tira a casca, tira a semente e coloca os pedaços, né? A hortelã você pode botar com o talim e tudo, viu? O manjericão também, pode colocar com o talim. A laranja você tira a casca, tira o branco, tira a semente. A beterraba você descasca. A cenoura também você tira a casca dela, rala. E aí você coloca ali dentro e põe para bater, mas bater bastante mesmo, porque você não vai coar, né? E aí, quando terminar aquilo, eu gosto de botar uma pedrinha de gelo. Minha mulher não gosta, não. Então, você toma isso aí, é uma maravilha. Esse suco é muito saudável, nutritivo e realmente faz a diferença. Ajuda você a normalizar as funções do seu intestino. É realmente uma beleza. Agora, vou repetir o que eu falei. Se você não tiver todos esses ingredientes, você substitui. O que você tiver aí na sua casa, o importante é que você faça um suco bem natural e de preferência orgânico, né? Sem pesticida, tá bom? Te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guerra tá ensinando as mulheres até fazer suco. Tem base no trem desse. Ai, ai, ai. O avô do João, Cleiton Aguiar, cowboy, fora da lei. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer dependurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer dependurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Cleiton Aguiar, do Raul Seixas e Cláudio Roberto, Cowboy Fora da Lei. Essa música foi sucesso nacional comigo, num disco que eu gravei pela gravadora Warner, a maior gravadora do mundo na época, né? E essa música explodiu no Brasil inteiro e marcou uma parte importante da minha vida profissional, né? Cowboy Fora da Lei, porque todo lugar que eu ia fazer um show, o pessoal começava assim: toca Raul, toca Raul. Aí eu gravei o Cowboy Fora da Lei, depois no outro disco eu gravei o Capim Guiné, e aí eu acrescentei no show Medo da Chuva, canto há 10 mil anos atrás, e outras músicas do Raul também, né? Porque ele tem fã em qualquer lugar do Brasil, é impressionante, né? No Cantinho do Rei eu vou trazer hoje o Roberto Carlos cantando um dos clássicos da música popular brasileira. Ai, que saudade da Amélia! Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. No cantinho do rei, Roberto Carlos, do Ataúfo Alves e do Mário Lago, ai que saudade da Amélia. Alô, alô, nota boa de hoje é um fato acontecido lá em Coromandel. O Claudimiro Vieira era um amigo meu, um saudoso amigo meu, já foi pro andar de cima. Mas ele era engraçado, ele era maldoso, ele preparava uma maldade e depois ele saía contando pros outros e fazendo graça, né? E ele foi pescar com os companheiros e o companheiro afundou o pé na cachaça, mas para valer mesmo. E padiolou é quando o cara dorme, quando ele tá com o pote cheio, né? Aí ele padiolou no rancho lá e o Claudimiro, tinha um gato dormindo assim do lado, o Claudimiro pensou logo numa maldade, foi lá, desabotoou a camisa do cachaceiro, pegou o gato dormindo, botou o gato em cima do peito do sujeito assim e abotoou a camisa dele com o gato dentro. Só a hora que esse gato acordou, vocês imaginam o pampeiro que ele fez com as unhas no peito do camarada para ele poder escapulir, né? Aí o Claudimiro me conta e falou assim: ó, Creito, se você não queira ver o que aconteceu. Quando esse gato acordou, que ele quis sair, que não tinha saída, que ele estava preso pelos botões da camisa, só ele zunhou no peito desse caboclo, saiu arrancando a camisa assim com os botões e tudo. Só quando ele saiu, meu amigo tava com os peitos esguichando, parecendo um chafariz. Era sangue pra todo lado. Ô, maldade, né? Mas também bêbado, brincadeira, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Cleiton Maguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. A gente só não muda a vida da gente se a gente não quiser. Agora, se você ficar só reclamando, esperando que o fulano de tal arranje um emprego para você, que o fulano de tal te ajude, você não vai sair do lugar e o tempo vai passar e você vai ficar com a boca aberta. E em boca aberta só cai chuva quando chove, viu? Eu estou falando isso porque eu tenho uma grande oportunidade para lhe oferecer. Para você ganhar muito dinheiro aí na sua cidade, sendo um revendedor Oporte Jeans. Você vai investir um pequeno capital, né? Você vai comprar calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você compra, joga 100% em cima e ainda vai vender muito mais barato que a concorrência, porque em qualidade e preço ninguém concorre com a Oporte Jeans, viu? É uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo ou 8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai aumentando devagarinho, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, Luana Nogueira Rodrigues, Felipe Ribeiro Gabriel, Ana Paula Carneiro, o meu xará Cleiton Amaral, a cantora gospel Celi Muniz, Rodrigo Nardelli, Evilálio Pereira da Silva, a minha conterrânea Maria Gorete Machado, o pastor Paulo Moura, a Maria Lúcia Porto Goulart, minha querida amiga lá de Coromandel, a Marta Campos, Francinete Carneiro, a Jaqueline Miranda e o meu querido amigo, meu primo, professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, que está ficando mais novo e mais bonito, mais rico e mentindo um pouquinho, né? Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde e para você também que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou à página 112 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração do amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus criou o homem à sua semelhança espiritual. O homem é parte da natureza e essa é o corpo de Deus, o grande universo cosmo. O que está faltando ao homem? É ele descobrir que só existe um caminho para ser feliz, o amor. Os grandes avatares que vieram à Terra e tantos outros nos ensinaram que só existe uma força e que ela vem do amor. Todos os homens são iguais e seja qual for a sua raça, credo ou posição social, o homem só tem um caminho para chegar a Deus, o amor. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus se transformarão um dia, porém o amor continuará para sempre, porque Deus é amor e nada existe fora deste imensurável amor. A maior essência divina chama-se amor. Amém. Bela oração, está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. E se você tiver uma oração para mandar para mim, fique à vontade. O nosso e-mail é programacleitonaguiar@gmail.com e você pode deixar direto no site radioestudiobrasil.com.br ou ainda nos meus dois perfis do Facebook, tá bom? Esses meninos estão conquistando o Brasil com seu grande talento, sua enorme simpatia e um carisma inigualável. Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo o

paraíso das Juritis. A minha sorte me presenteia com tudo aquilo que tanto quis. Não guardo mágoa de quem me odeia, porque num mundo de ideias vis. Sou simplesmente grão de areia, e o ser supremo é meu juiz. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes, Grão de Areia. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós temos o aniversário de morte do Goiá. 33 anos que o poeta maior nos deixou, e eu vou fazer um programa só com músicas de autoria dele, né, com os mais variados intérpretes. E essa semana eu coloquei o próprio Goiá, que era um grande intérprete das suas próprias obras, para cantar aqui pra gente, né, como foi essa bela canção Grão de Areia. A frase irretocável é de Benjamin Franklin. Não deseje para os outros aquilo que você não quer para você. Não deseje para os outros aquilo que você não quer para você. É a frase irretocável de Benjamin Franklin. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Breno Reis e Marco Viola. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o canal local da Rede Brasil de Televisão. Se você tiver a Sky, você pode me assistir no canal 175, na TV Oi no 139, na Claro TV 133, na GVT 248, na TV Vivo 237, na TV CTBC 714, ou pelo canal C1 das Parabólicas e ainda direto em tempo real pelo site www.rbtv.com.br. Hoje, terça-feira, às 23 horas, e o Repeteco no domingo, às 10 da noite. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Breno Reis e Marco Viola. Você sonhava estudar em Portugal. Eu te apoiei, falei que ia ser legal. Mas deu medo quando eu vi você se afastar de mim. Fiquei aqui esperando você voltar. Eu vi os anos passando bem devagar. Guardei meus beijos e desejos pra te entregar. Depois de 5 anos você me telefonou pra me contar que sem querer se apaixonou. Pediu desculpas e falou pra não te esperar. A minha sorte é que ninguém morre de amor, mas eu preciso de um último favor. É coisa rápida, eu não quero te incomodar. Eu estou em Lisboa, no aeroporto, e não sei voltar. Você sonhava em estudar em Portugal. Eu te apoiei, falei que ia ser legal. Mas deu medo quando eu vi você se afastar de mim. Fiquei aqui esperando você voltar. Eu vi os anos passando bem devagar. Guardei meus beijos e desejos pra te entregar. Depois de 5 anos você me telefonou pra me contar que sem querer se apaixonou. Pediu desculpas e falou pra não te esperar. A minha sorte é que ninguém morre de amor, mas eu preciso de um último favor. É coisa rápida, eu não quero te incomodar. Eu estou em Lisboa, no aeroporto, e não sei voltar. Oh, você me telefonou pra me contar que sem querer se apaixonou. Pediu desculpas e falou pra não te esperar. A minha sorte é que ninguém morre de amor, mas eu preciso de um último favor. É coisa rápida, eu não quero te incomodar. Eu estou em Lisboa, no aeroporto, e não sei voltar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Breno Reis e Marco Viola, Portugal. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir a música da sua preferência, mandar o seu recado, use e abuse do nosso programa que nós estamos aqui para atendê-lo, viu? Abraçando os meus amigos de São José do Mantimento, nas Minas Gerais, que eu vou ter o privilégio de conhecer no mês de junho, no mês 6, onde nós faremos um grande show, Cleiton Aguiar e Grupo Feijão Tropeiro e Chico Rei Paraná, numa grande festa promovida pela Prefeitura Municipal, em Praça Pública, em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Fica ali perto de Manhuaçu, Manhumirim, naquela região ali, né? Eu vou daqui lá, dá 1.100 quilômetros, um tirinho de espingarda. Um abração para o prefeito Kleber Sabino e para o Diego da Rádio, que foi o grande organizador desse evento lá, né? Por isso é que eu digo que os nossos parceiros principais, preferenciais, são aqueles que transmitem os nossos programas. Porque lá na cidade ele conhece o prefeito, conhece o presidente do sindicato, conhece os promotores de evento, e para a gente que fica de longe fica difícil, né? Mas o Diego foi lá, né, e conversou com o prefeito, eles entenderam que seria um bom negócio, né, porque graças a Deus nosso programa está fazendo um grande sucesso por lá, e eu vou ter o privilégio de conhecer de perto aqueles que me ouvem de longe, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, né, do prefeito e também do Diego da Rádio. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer dois grandes mestres. Rei da Prata e Ivan Moreno, Mais Que Palavras. Já faz tanto tempo que a gente se conhece e não tivemos oportunidade de conversar. E agora estamos juntos, esse amor tão antigo que eu trago comigo, na certeza que pertence a você. Mas não sei o que digo, já não sei. Pra você vencer, olhe bem nos meus olhos com carinho e veja a fagulha do amor que acende minha alma, me rouba a calma, me dá o calor. Há momentos em que o silêncio mais que